é forte para a descida. Venha, oi, passe. Europa 081 Tower, 18.95. Solid 18.95 Salvador, muito boa noite, Europa 081, we are 4 established KLM. Europa 081, boa noite, I have your sight on final connection 015, check the new user. Landing gear is coming up. Roger, call me when you have landing gear done and locked for your landing gear clearance, Europa 081. Now we have landing gear done, Europa 081. Europa 081, you're clear to land runway 10, wind is 190 degrees, 07 knots. Good day to land runway 10, Europa 081. Voo 2043, autorizado Guarulhos, nível 360. Second 10, primeira curva à direita, na saída da EL, Leda, transição Motiva. Peso 10, Salvatré. Aciona no transponder 5074, controle em 120, decimal 8. 360, autorizado Guarulhos, foto do plano de voo. Second 10, pela direita após, da EL, Leda, Motiva. Temperos do volume 0, Tabaté. Aciona 5074, controle 208. É o voo 2043, posição 7. Falta pronto o pushback, o voo 2043. Ele cortaremos, 2043. Europa 081, on the ground at 38, vacate the runway in the next intersection to your right. Call ground frequency 121.1, sir. Next to your right and ground 121.17, Europa Taxi via Alpha Hotel Taxi Juliet, sir, and please call again 121.1. We'll try again 121.1. Roger, 121.1. 121.1, okay. Europa 081. Report before Taxi Juliet. We call you, Juliet, Europa 081. Europa 081, approach Juliet. Europa 081, Juliet, gate 11. Juliet, descent 11, Europa 081. Oh, 234-4321, Oscar Papa Golf, como está ouvindo? Faremos como antigamente, Zebra 2015. Confirma a rota, por gentileza, que seria o 3858. Ainda não recebemos a documentação, mas acredito que seja essa. Sim, se for a Alpes 119, seria a Momo Froti. Momo Froti, muito obrigado. Oi, é Zulu November, bom, calma. Eco Zulu November, boa noite, tráfego ainda não avistado, ajuste agora no 0 no 5, o vento agora em Salvador de 1,90 graus com meia dúzia de nós, senhor. Confirme intenções de pouso, pista 1,7 ou desejo 3,5? Rota 3,5, mestre. 3,5, chame final de 2 milhas, pista 3,5 agora, ajuste no 0 no 5, Eco Zulu November. Final de 2 milhas, November. Final de 2000, Eco November. O Eco Zulu November, tráfego agora avistado, pouso autorizado, pista 3,5, vento de 1,90 graus com meia dúzia de nós, ajuste no 0,5, Eco Zulu November. November, pouso autorizado. Gol 2043, puxa de acionamento, posição 7. Gol 2043, está autorizado, reporta para o carro. Reporta 2043. Tango Eco Zulu November no solo aos 4:06. Confirme Pátio que se destina. Pátio 5, Centro Livre, Backtrack, Pátio 5, estaciona a frequência livre. Bom descanso, Eco Zulu November. Telemetria 3190, a sua identificação, chegada Mari, desça ao 050. 050, por exemplo, visado. Visado a Telemetria 3190. Controle Salvador, boa noite, voo 9240, com a informação, Tango. Voo 9240, a sua identificação. 3 horas e 50, Galeão, 1-3-0, POD. 3-50, Galeão, confirma o AB? 1-3-0. Gol 2-0-4-3, vídeo táxi, via partiu no Índia, ponto para o dono 0, torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0 no 5. Partiu no Índia, 0-19-2-9-5, gol 2-0-4-3. Ó 096, boa noite, via Mari, desça inicialmente até o 070. Via Mari, 070, 090. Salvador, boa noite, voo 2045, posição atmosférica da 10 está pronto. 2043, boa noite, autorizado a linha de decolar, pistão 0, vento 170 graus com 04 nós. A linha decola 10, voo 2043. Patango, Oscar, Papagolf, complete a aproximação e chame torre na frequência no 8, decimal 9, 5. Pronto, obrigado, boa noite. Torre, Oscar, Papagolf. Oscar, Papagolf, boa noite, prossiga. Passando fibra. Solicito cancelamento, ponto na autoteste. Copiado, Oscar Papagolf, confirme, substandard. Substandard. Oscar Papagolf, plano cancelado aos 5-3. Autorizado curva à esquerda, base pela direita, pista 1-7. Chame de base para final com trem baixo travado, Oscar Papagolf. Bom, está parado. Voo 2043, decolado ao 5-3, chame agora o controle em 120, decimal 8, com voo. 208, boa noite. Roder, boa noite, voo. 2043. Voo 2043, boa noite, contato radar, subindo para o 360, após 2000 pés, direto Leda. 360, após 2000, direto Leda, voo 2043. Duna, descendo para 2000 pés, autorizado ILSXR, reporte estabilizado o localizador. Duna, está autorizado ILSXR, reporte estabilizado. Olá. Pouso autorizado, pista no 7, vento 180 graus, 04 nós. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeo Delta, Lima, mais uma informação, Tango, cruzando 255. Papa Romeo Delta, Lima, Mike, boa noite, via Bonf, desça para o 060. Via Bonf, descendo para o 060, Delta, Lima. Voo 9240, desça para 4000 pés, o ajuste é no 0 no 5. 4000 pés, 9240. 1096, desça ao 050. 750 ao 096. Oscar Papagolf, no solo aos 5-6, confirme parte Cristina. Parte 5, ciente, livre táxi direito, estacionar frequência livre, Golf, bom descanso. 2509. Atenção para 2509, Delta Lima. O 9240 reduza para 200 nós. Reduza para 200 nós, 9240. Bom, 2043. Isso, siga. Estou na voz de Mótima. Faz Mótima. Zona 096, reduza para 2209. 220, 096. Romeu Delta Lima Mike, número 4 na aproximação, reduzindo para 2309. 2309, Delta Lima Mike. Sul 2043, autorizado, vá direto Mótiva. Muito obrigado, 2043. 9240, desça para 3.000 pés, o ajuste é no 095. 3.000 pés, com 1.015, 9240. O 9240, vetoração para o sequestramento, curve à direita na proa 225, seu limite ao localizador. Direita 225, limitando seu localizador, 9240. O 9043, chame Centro Recife, na frequência 133.25, alternativa 25.1. Recife 33.25.25, no voo 2043, boa noite. Salvador, boa noite, 3662. 3662, boa noite, via Mari, desça ao 050. O 9240 para o localizador, curve à esquerda na Pro 160, prossiga no para 2.000 pés, vai seguir o traço da frente, está 7 milhas, é um Airbus 320. Dani, o pé na Pro 160, autorizado o localizador, o ILS 9240. O 9096, vetoração para sequestramento, mantenha a Pro 030, seu limite ao localizador. Pro 30, limitado pelo LOC, mantenha 50? Afirmativo. Armazém 50. Romeu Delta Lima Mike, vetoração para o sequestramento, curva direita na rua 230, limite ao localizador. Trem 63, 10, torre, na frequência no 8.95. Romeu Delta Lima Mike, curva à direita na rua 230, seu limite ao localizador. 1096, desça para 3.000 pés, aguardando uma proa para interceptar. Gente, 3.000, aguardando proa. Luna 096, reduzindo para 1809. Sim, reduzindo o 096. Delta Lima Mike, reduza para 1809. 1809, Delta Lima Mike. Agora tem que entrar para baixo agora, se não é 3-0. Se não é 3-0, pouso autorizado, pista no 0, vento no 7 a 0 graus, 04 nós. Luna 096 para o localizador, fuga direita na proa 070, reporte estabilizado. Vai seguir o tráfego à frente, está 6 milhas, é um Boeing 737. Prossiga para 2 mil pés do ajuste permanente. Sim, direita 70, 2000, 1014, segue a nave à frente. Carro meu Delta Lima Mike foi autorizado desse até o 050. 050 Delta Lima Mike. Patrulho 9240 está estabilizado no ILS. O 9240 chame torre na frequência 8 decimal 95. Obrigado. Papai meu Delta Lima Mike desce até o 050. 050, Delta Lima Mike. Se tráfego avistado, ajuste no 05, número 2 para pouso. Continua a aproximação, chama externo, trem baixo, trabalho estando 9240. Quem quer reportar? Dois armazinha foi autorizada a descer para 2000 pés. Sim, a gente vai descer via glide os armazinhos. Barro meu Delta Lima Mike, prossiga para 3000 pés, aguarde uma proa para o localizador. 3000 pés, aguardando proa para o localizador Delta Lima Mike. Está estabilizado, 096. 096, chame torre na sequência, no 8, decimal 95. 295, grato, menos, até que é bom. Barro meu Delta Lima Mike para o localizador, curve à esquerda na proa 130, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Esquerda 130, descendo para 2000 pés, reportará estabilizado Delta Lima Mike. 059, ajuste no 05, pista 10 liberada, pouso autorizado, pista no 0, gol 9240. Eu pus autorizado, 9240. Controle Delta Lima Mike estabilizado no localizador da 10. Gente, ao passar a Duna, chame torre 1-1-8-9-5, Delta Lima Mike. Gente, ao passar a Duna, 1895 com torre Delta Lima Mike, boa. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso no 096. Gente, aguarde a autorização, com 096. 240 no solo 07, libera a pista próxima e intersecção direita, chame solo em 121, décima 1. Gente, libera a próxima direita, solo 211, 9240. Rádio Guaruna, Altan 3662. Ativo, mantenha o 3662. Após o TAP, desça para 2015, livre LS. E após o TAP 2000, LS, Altan 3662. Lima Mike, estabilizado, LS, te dá 1-0. Portão 62. Alfa Juliette, 62, Gol, 9240. 0-0-9-6, pouso autorizado, pistando 0, ganho 0-0-0-7. Delta Lima Mike, confirme intenções de pouso pista 1-7. Afirmo, Delta Lima Mike. Ciente, chama o canto visual no externo para cancelamento de plano. Delta Lima Mike, plano cancelado agora o 08, autorizado curva à esquerda, base pela direita, pistão 7, chame quando tem um baixo trovado na final para autorização de pouso, pista 17, Delta Lima Mike. Entre curva esquerda pela base à direita da 17, apontar a final baixar travado Delta Lima Mike. No solo 09, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, décima 1. 201, bom, 1-0-9, pelô, para a chegada bom, se reporte para a descida. Pelô e reportar para a descida o azul 27. 1-0-9, livrando a 5-4. 96, boa noite, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, pra nós, vamos chamar bem. Salvador, Papa Romeo Delta Lima Mike, de base para a final do 97, está baixado e travado. Papa Romeo Delta Lima Mike, pouso autorizado, pista no 7, vento 200 graus com 612 de nós. Gente, pouso autorizado na 107 Delta Lima Mike. Romeu Delta, Lima, Mike no solo ao Zuno 2, confirme Pátio que se destina, senhor. Pátio 4, ciente autorizado, backtrack, chama livrando Pátio 4, Delta, Lima, Mike. Da 3662, sim, para baixar travado visual. Qual lugar? Da 3662, tráfego avistado, ajuste no 0 no 5, pouso autorizado, pista no 0, vento de 170 graus com 07 nós, da 3662. TV pouso no 0, da 3662. Copiado, Mike, vai estacionar frequência livre, bom descanso. Copiado, 1-2 de anúncio. Salvador, boa noite, é o Gol 1973, tem informação de forma, autorização Galeão. 2973, Galeão, 360 aprovado, direto Irumi. Índia Romeu Uniforme Mike Índia Irumi, após prossegue Number November 857 até Mosul, Mike Oscar Lima Sierra Uniforme Mosul, após conforme. Colada 1 no 0, curva direita, subida da El, após Leda, após direto Irumi. Aciona 5-1-1-5, controle 120 decimal 8. Autorizado então, nível 360. Direto Irumi, AB November 857, Mouro. Decolada 10, saída da El, Lida Irumi, transponde 5-1-9-5-2-2-0-8. O voo 1973. Então 4, chame pronto, 973. Chamará pronto, voo 973. No solo aos 1 no 7, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 1 no 21, decimal 1. Direita, chama solo 1-2-1, obrigado. Fala, doutor 3662, livrou na sua escuta. Doutor 3662, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, tá ingresso? Alfa, chama antes da Juliette, tá 3662. 795, desça pra 4000, 1015 no ajuste. 15 e 4000. Juliette, portão 03, 3662. Prossegue para o 03, 3662. 973, coordenando aqui para o solo, assim que o Airbus da TAM partir à sua direita no portão 3, após o mesmo, coordenação está livre no portão 4, chame táxi com 973. Tente para a donação com o TAM, vai encostar no 3 aqui, após sair do 973. Valeu, Azul 2795, tá visual. Isso é autorizado para uma base visual? Certo. Bom, mas Ferrari, quero dizer presente. Ok, 2795, Real de Roma de Ferrari, agora 23, desse parou na 1500 metros. E autorizado para uma base para a direita. Ok, para uma base pela direita. Pela esquerda. Esse é o motivo. 95, altímetro no 0, no 5. Então, bom voo, boa noite, voo 973. E aqui, 1500, autorizado em Alfa, com a espera de 295, voo 973. Obrigado, tenha uma boa noite. Janela 13 no 0, copia o 350. Copia 350. 13 no 0, receita aprovada 350. Via Uber Zulu 17. Cola da 1 no 0, curva esquerda. Subida Puca, Ijamo, Caju. Aciona 5121, controle 120, decimal 8. Negativo 350 autorizado, depois o 1900, decola 10 para o Provestino, Puca, Ijamo, Caju. 5121, transforma 208, controle, o Xené. 6390. Então, 1 no chame pronto, pushback, 6310. 1 no chame pronto, 6310. Três, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero. Vento de 190 graus com meia dúzia de nós, ajuste 1015. Ali decola, gol 976. Zero decimal oito, 20 decimal oito. 20 decimal oito, boa. 3858 no portão 2, confirme, push, back, acionamento. Pronto, copy, senhor. Pronto. 3858 autorizado para Serra Brava Fox Norte Zulu, via rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 370. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição Froti. Controle 120 decimal 8, aciona 5124 TAN 3858. Quando 24, protegimento correto, 73858, portão 2, chame pronto para pushback, acionamento. Azul 2795, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 05, check-train, senhor. Baixar travado. Azul 2795, pouso autorizado, pista no zero. Vento agora de 190 graus com meia dúzia de nós, ajuste 1015. Autorizado, pouso para o 2795. Federal 9973, com fins aprovados 360, via Verzulo 21, decola da 10, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, transição Elefa, aciona 5120, controle 120, decimal 8. Autorizado com fins 360, decolada 10, na Arbor Elefa, com primeira direita, aciona 5120, com a precisão 20, com posição magnata 5. 4993, chama aí pro nosso. 2795, no solo 30, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. E prossegue na próxima direita, após 121, 1, 2, 2, 7, 9, 5. Solo boa, 2795. Boa 795, Alfa Kilo Pat 3, prevista 03, Romeu Pat 3. Alfa Kilo Pat 03, prevista Romeu 03. Salvador, muito boa noite. O Gol 1705 com informação uniforme, por gentileza, autorização para o Galeão. Cruzando 180, o Gol 1973. Então, copiou 360. 360, 1705, copia. 705 Galeão, aprovado 360. Direto Irume, India Romeo Uniforme Mike India, Irume, após intercepta per November 857, até Moussu, Mike Oscar Lima Sierra Uniforme Moussu, e após segue conforme. Decola da 1-0, curva direita, subida da El, após Leda e após direto Irume. Aciona 5053, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para o Galeão, conforme a rota do plano, decolando a pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El Leda, após Irume, após November 857, Moussu, 5053 é o transponder, 120, decimal 8, controle, voo 1705. Parece voo 1705, portão 62, deixando pronto, pushback. Para pronto, voo 1705. Salvador, voo 1905, saída do para Fortaleza. 096 Fortaleza 370 aprovado, via Pesulo 19 até Bangu, após direto Abuco, após direto. Decolada 1-0, curva esquerda. Subida Momo, transição Frotti. Aciona 5127, controle 120, decimal 8.